Ponto 92. Viver na intimidade com Jesus Cristo. Não ama Cristo quem não ama a Santa Missa e quem não se esforça no sentido de a viver com serenidade e sossego, com devoção e com carinho. O amor transforma aqueles que estão apaixonados em pessoas de sensibilidade fina e delicada. Leva-os a descobrir, para que não se esqueçam de os pôr em prática, pormenores que são por vezes mínimos, mas que trazem a marca de um coração apaixonado. É assim que devemos assistir à Santa Missa. Por este motivo, sempre pensei que aqueles que querem ouvir uma missa rápida e atabalhoada demonstram com essa atitude, já de si pouco elegante, que não conseguiram aperceber-se do significado do sacrifício do altar. O amor a Cristo, que se oferece por nós, anima-nos a saber encontrar, uma vez terminada a Santa Missa, alguns minutos de ação de graças pessoal e íntima, que prolonguem no silêncio do coração essa outra ação de graças que é a Eucaristia. Como poderemos dirigir-nos a Ele, como falar-lhe, como comportar-nos? A vida cristã não está feita de normas rígidas, porque o Espírito Santo não dirige as almas massivamente, mas infundida em cada uma delas propósitos, inspirações e afetos que ajudarão a captar e a cumprir a vontade do Pai. Penso, no entanto, que em muitas ocasiões o nervo do nosso diálogo com Cristo, na ação de graças depois da Santa Missa, pode ser a consideração de que o Senhor é para nós Rei, Médico, Mestre e Amigo. É Rei e anseia por reinar nos nossos corações de filhos de Deus. Mas é preciso não imaginar reinados humanos, neste caso, porque Cristo não domina nem procura impor-se, dado que não veio para ser servido, mas para servir.